Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Muito boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros do Ideal Espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que retornamos até essa instituição, Centro Espírita Consolador, para mais uma vez trabalharmos a nossa tão amada doutrina espírita, tão importante para todos nós, militantes do movimento espírita, aqueles que estão se chegando, namorando o movimento. É sempre uma oportunidade para nós sabermos um pouco mais o que nos legou o nosso codificador Allan Kardec. O tema dessa noite, como disse a nossa irmã, é um tema que vai falar a respeito do início do movimento, da solidificação do que viria a ser a nossa doutrina espírita, das irmãs Fox até Allan Kardec. Antes de nós iniciarmos o estudo dessa noite, a gente gostaria de colocar para os irmãos, que é sempre oportuno, relembrar que hoje são 4. Então, daqui a 13 dias, a nossa doutrina espírita estará completando 159 anos. Dia 17 de abril, que foi de 1857, século XIX, então teremos uma doutrina com 159 anos. E é sempre importante a gente ficar muito atento a essas informações, porque a doutrina espírita, para todos nós que amamos, que estamos buscando as verdades, ela é um consolador prometido, é a ratificação daquilo que Jesus comentou e avisou para os seus discípulos naquela sua última reunião, na reunião final, naquela quinta-feira que nós vivemos semana passada, né? E é sempre importante a gente estar recordando, rememorando tudo isso. Vamos ao nosso estudo. Na noite do dia 28 de março do ano de 1848, na aldeiazinha de Hinesville, do condado de Wayne, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, uma família protestante metodista iniciava uma saga que ficou conhecido como a Casa das Irmãs Fox. O que aconteceu a partir daquele momento, 28 de março de 1848, se nós fôssemos traçar uma linha introdutória da nossa doutrina espírita, nós poderíamos marcá-la como o seu início. Houve, a partir desse momento, a comprovação de que há a comunicação entre o mundo invisível, o mundo dos espíritos, e o mundo material. O que se sucedeu naquela casa a partir dessa noite, foi que essa família composta de pai e mãe, John Fox, sua esposa, e suas três filhas, Catherine, ou Kate, Margaret, ou Margaret, e Leia, as três meninas, que eram filhas do casal, começaram a ouvir raps, pancadas, batidas muito fortes que aconteciam no seu quarto, no quarto onde elas dormiam, batidas ao lado, na parede, no teto, e que começou a deixar as meninas muito preocupadas e temerosas. Tal procedimento se repetiu durante 3 noites, dia 28, 29 e 30. No dia 30, especificamente, as irmãs já vinham dormir com os pais, pois que estavam completamente atordoados, inclusive seus genitores, porque ninguém conseguia mais dormir naquela casa. Tão fortes eram as batidas que ali ocorriam. Naquela noite, no dia 31, todos se encontravam no quarto dos pais. E a recomendação deles para as meninas é que, por motivo nenhum, entrassem em sintonia com aquilo que acontecia, ou chorasse, ou comentasse, ou gritasse, fizesse qualquer situação. Porque eles estavam, além de muito cansados, devido àquela situação que ocorria durante 3 noites, não queriam nenhum tipo de contato, até porque, para eles, o inexplicável estava ocorrendo. Eles não entendiam exatamente o que estava acontecendo. A família começa a dormir naquela terceira noite e, novamente, as pancadas começam a acontecer de maneira mais forte ainda. O pai, já vendo pelo temor das filhas, resolve levantar, sair do quarto e fazer uma busca pela casa, verificando o sótão, a cozinha e os outros ambientes do lar. Só que ele não encontra absolutamente nada que pudesse comprovar a transmissão daquele efeito, daquilo que ocorria. Acontece que a menina Kate, a Catherine, que tinha 9 anos, ela resolve, através da sua penaltice, imitar as pancadas, os raps que estavam acontecendo com os seus dedos. Automaticamente, o que ela batia de um local que eles não sabiam, as pancadas repetiam da mesma forma. E aquilo deixou eles ainda mais temerosos. A irmã, Margaret, de 11 anos, resolveu dizer então o seguinte para aquilo que ocorria: Old Spirit Foods, conte 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4 repetia-se. Era uma verdadeira situação inesperada e completamente diferente, inusitada, que ocorria dentro daquela casa. A casa deles era uma casa que nós podemos dizer que era um barracão. Por quê? A estrutura dela era uma estrutura na base feita de pedra e tijolos até a metade, quando chegava as janelas. Da janela para cima era, na realidade, madeira, que é muito comum nos Estados Unidos. Só que a casa era construída num terreno, que é até hoje, um terreno onde era um terreno pantanoso, um local onde se chovia bastante. E, vez ou outra, aquela água da chuva adentrava pelos cômodos e se ficava lá na parte do sótão da casa. Essa situação, ela foi comprovada por várias pessoas. Muitos curiosos, vizinhos, amigos, vieram saber o que estava acontecendo e ninguém tinha uma explicação correta daqueles efeitos. Lembre, meus amigos, meus irmãos, que nós estamos falando aqui nos Estados Unidos da América, onde não havia ainda lançado a doutrina espírita. Haviam, sim, já homens como Russell Wallace, que já estudavam fenômenos espiritualistas, mas ninguém tinha uma codificação, um roteiro onde pudesse ser usado para identificar o que aconteceu com aquela casa. A partir desse momento em que todos aqueles que vieram comprovar que naquela casa dos Fox Aconteceram todos esses fenômenos, essa situação acabou se estendendo para outros lugares. E as irmãs, mesmo quando elas viajavam, elas eram perturbadas exatamente pela mesma situação. Batimentos, barulhos, ruídos, tudo isso, independente de onde elas estivessem, acontecia com elas. Esse fato que aconteceu na casa dos Fox, ele veio a ser repetido em outros lugares com outras pessoas. E durante muito tempo ficou uma grande dúvida do que efetivamente havia acontecido ali. Antes deles chegarem, isso era 1848, cerca de 4 anos antes, uma outra família, os Belt, que haviam morado, residido na mesma casa, diziam que ouviam, vez ou outra, batidas na porta, como se alguém estivesse batendo para entrar. Mas nunca resolveram levar isso adiante, nem comentar com qualquer pessoa que fosse. Descobriu-se, posteriormente, que esse fenômeno que ocorreu ali tratava-se de uma pessoa, um caixeiro viajante que havia se hospedado com uma família antes dos Bell, os Wickmans, que haviam morado antes dos Fox e dos Bell, e haviam acolhido esse caixeiro viajante em determinada noite. Esse caixeiro viajante trazia uma grande mala, e nessa mala, possivelmente, pois que era um caixeiro viajante, comerciante, tinha muitos bens. Os Wickmans ficaram interessados no que aquele caixeiro viajante trazia. Eles, como moravam a sós e tinham apenas uma empregada, uma criada, resolveram dar para ela, naquela noite em que o caixeiro viajante passou ali, folga para que ela fosse dormir na casa de parentes e amigos. No dia seguinte, quando a criada chegou para trabalhar, disseram que simplesmente ele havia saído mais cedo, pois que tinham muitos afazeres, então acordou cedo e foi embora. E nunca mais ouviram falar dele. Essa criada, ela foi questionada exatamente sobre isso, se essa história era verdade. E ela disse que sim, mas que ela não viu mais aquele caixeiro viajante que ali chegou e se hospedou e pernoitou naquela casa. E foi verdade. Os Wickmans assassinaram aquele homem e o enterraram na adega da casa. Eles enterraram o caixeiro viajante no centro da adega. Ocorre que eles, preocupados que alguém viesse a descobrir, eles resolveram emparedar aquele corpo, construíram uma outra parede falsa e colocando o corpo dele numa parede que ninguém via. Esse fato só foi comprovado verdadeiramente 55 anos depois. Por acaso, estudantes que brincavam perto daquela casa viram que uma parede desabou. E quando foram verificar o que havia de restos daquela parede, encontraram um esqueleto quase que por inteiro e uma grande mala vazia. Estava comprovado aquilo que foi comentado por algumas pessoas e que efetivamente a criada comprovara que acontecera, embora ela não tenha visto. Os Wickmans haviam assassinado aquele caixeiro viajante e ficado com seus bens. O caixeiro viajante, ele veio a se comunicar logo depois que tal fato foi comprovado. E ele relatou o que aconteceu. O casal, de fato, lhe aplicou um golpe na cabeça e o assassinaram para ficar com seus bens. Tal fato foi o que esse espírito, tentando se comunicar com aquelas meninas que eram médiuns, que tinham um ectoplasma, que tinham um fluido animalizado muito intenso, faziam com que ele pudesse utilizar o fluido animalizado das irmãs para que fazer esses raps. Pouco tempo depois dos acontecimentos na casa de Fox, já na Europa, esses acontecimentos não ficaram simplesmente focados nos Estados Unidos da América, ou seja, no continente americano. Eles resolveram vir a acontecer também na Europa. Na Europa, de um movimento que ficou muito conhecido, famoso, uma época do iluminismo. Nessa época do iluminismo, hoje a sociedade francesa, a sociedade parisiense, que ditava moda, que ditava tudo que acontecia através do mundo, era uma sociedade abastada, onde as pessoas tinham poder para gastar, para comprar e para as futilidades. Um movimento que ficou muito conhecido como o fenômeno das mesas girantes ou dançantes. Isto era por volta mais ou menos de 1851, 52, 53. Os salões parisienses ficaram muito famosos e é possível nós comprovarmos se nós buscarmos na internet os jornais da época, pois que havia muitas caricaturas. Aqueles parisienses utilizavam pequenas mesas redondas de três pés apenas e começaram a descobrir que as mesas respondiam tal qual o espírito fez com as irmãs Fox lá no condado de Wayne, naquela aldeiazinha de Highfield, no estado de Nova York. Aquilo virou uma febre tão grande, que nos salões parisienses só se falava daquilo, que as mesas giravam, respondiam às perguntas formuladas. Ocorre que as perguntas que faziam dentro desses salões, dessas festas, dessas reuniões, eram perguntas frívolas. Perguntas que tinham muito mais o interesse próprio de cada um, pois que perguntavam se eu vou ficar rico? Eu vou me casar? Alguém vai me deixar alguma herança? Perguntas que não tinham nenhum conteúdo moral. Simplesmente eram situações que as pessoas tentavam vislumbrar para o seu melhor. E aquelas mesas, elas de fato começaram a responder. Responder através de um alfabeto que eles criaram. Pois que uma batida era a letra A, duas batidas a letra B, e assim sucessivamente. E, pelo ano de 1853, um eminente educador, pedagogo francês, um lionês, mas que já morava em Paris, veio a ouvir de um amigo chamado Senhor Fortier, ou Monsieur Fortier, que nos salões parisienses havia uma febre, pois que os objetos inanimados estavam respondendo perguntas. Ele, que era um homem muito meticuloso, muito sagaz, tenaz e muito desconfiado, disse que não via nenhum sentido num objeto inanimado que não tinha nervos para se movimentar, cérebro para pensar e nem boca para falar, responder uma pergunta, pois que aquilo ele via como uma frivolidade. Já nessa época, o nosso querido educador, que se chamava Hippolyte Léon Denis Rivail, ele já frequentava uma sociedade na França, em Paris, a Sociedade do Magnetismo, dos Estudos do Magnetismo. O magnetismo, ele frequentava como interessado que era, pois que os fluidos magnéticos sempre me absorveram e interessaram naquelas respostas. Só que ele era um frequentador como qualquer um daqueles que adentrava as reuniões, ouvia o que se tinha para falar e depois saía tranquilamente. Ocorre que aquele Messias Fortier foi ratificado a informação dele através de um outro amigo, também da Sociedade de Estudos do Magnetismo, o senhor Carlotti, Messias Carlotti. Veio encontrar Rivail e disse: Rivail, você precisa saber o que está acontecendo realmente naquelas reuniões. As mesas estão falando, estão respondendo as nossas perguntas. E novamente o professor disse: olha, eu preciso agora então saber, olhar, observar de uma maneira mais criteriosa então isso. Vou a uma dessas reuniões me inteirar do que se passa de fato. E ele se encontrou com, novamente, o Vicente Carlotti, e foram a uma dessas reuniões. Só que lá, ele, meticuloso que era, não fez nenhuma pergunta, apenas observou. Observou como eram feitas as perguntas, observou como elas eram respondidas, e resolveu fazer as suas anotações. O ano de 1854, ele resolveu buscar mais a fundo essas observações que começaram em 1853, quando ele ouviu a falar. E ele perguntou para aqueles companheiros que tinham um pouco mais de conhecimento, mais de seriedade daquilo que se passava, pois que para ele, aquelas reuniões não significavam nada. Por detrás daquelas respostas, havia algo muito maior do que aquilo que eles pensavam. E ele dá um mergulho muito profundo e começa a frequentar a reunião numa casa onde havia uma família, a família Baudin, Lissé Baudin, com as suas filhas, as duas filhas, que eram médiums, como as irmãs Fox, de grande capacidade. E lá, Messias Rivail começa a obter respostas. Respostas, e ele vem a descobrir que, na realidade, não eram as mesas que falavam, não eram os objetos inanimados que pensavam, mas ouvir a resposta que ele esperava. Por detrás daqueles fatos, daqueles fenômenos, haviam espíritos, almas de homens que haviam vivido na Terra e tentavam se comunicar com aqueles que ali se encontravam. Ele coletou essas informações e começou a cada vez mais se interessar. Ocorre que o processo sempre coloca pedras no caminho. E o nosso querido professor Rivail teve uma doença. Uma doença que poucas pessoas sabem, mas que quase o impediu de seguir adiante. Ele teve um problema na sua vista. Naquela época não havia essas lâmpadas que nós conhecemos hoje. Era, na realidade, muito mais a lamparina, a vela. As pessoas escreviam com pena. As pessoas escreviam ali na mão todas as anotações. Era tinteiro. E se usava muita vista, porque o professor Rivail trabalhava durante todo o seu dia. Foi um homem preparado para aquilo. Foi um homem tão preparado que a sua família, aos 9 anos de idade, o enviou a estudar na melhor escola da Europa, o Instituto de Yverdon, na Suíça. Foi estudar não apenas com qualquer professor emérito, mas com Johann Pestalozzi, aquele mesmo Pestalozzi, o filântropo, que havia montado no castelo de Yverdon esse grande colégio, o Instituto Yverdon. E ali, o professor Rivail, dos 9 anos até os 20, 21 anos, estudou, ajudou, lecionou o seu conhecimento a ficar cada vez mais apurado. E quando já estava, já como mestre, resolveu retornar à sua pátria, à França. E veio com uma bagagem, mas uma bagagem muito intensa. Era um poliglota. Falava alemão, holandês, falava grego, falava o seu idioma, o francês. Era um homem muito culto. Com 24 anos de idade, o professor Rivaio, ele faz o seu primeiro livro. E não era um livro qualquer. Era um livro para o Ministério da Educação da França. Nós estamos falando dos países que até hoje a educação é levada a sério. E que o povo lê muito. Então, com 24 anos, naquela época, no século XIX, ele já havia lançado um livro para ajudar o ensino fundamental, as crianças a se educarem na aritmética, na matemática, na ciência. Pois que ele tinha consciência que quando nós pesquisamos, os nossos horizontes eles se abrem com 24 anos. A partir do momento que o professor Rivaio recebe essas informações, apesar de ter tido esse problema, esse pequeno problema na sua vista, e ele vai procurar ajuda. Essa ajuda ele encontra numa médium sonambúlica, que vai, através de um médico, de um espírito médico, fazer uma cirurgia na sua vista para que ele pudesse continuar a trabalhar, a pesquisar aquilo que ele estava se interessando. E esse momento que ele se inicia e abraça essas pesquisas, ele não deixa de lado a sua vida pessoal. A sua vida pessoal segue como todas as nossas vidas. Durante o dia trabalha e um pouco mais à noite vai pesquisar naquilo que ele considerava como algo importante que merecia ser pesquisado. A partir de 1854, quase 1855, ele já sai da casa dos Godães e vai estudar numa outra casa, onde havia uma médium muito capaz, que é a senhora Plebeson. Lá, nas reuniões da casa da senhorita Plebeson, ele vai descobrir, através de uma reunião mediúnica, que foi em maio de 1855, que ele, através de um espírito, recebido por uma médium, uma jovem, chamada Céline Jaffé. Talvez alguns daqui já tenham ouvido falar essa médium, que contribuiu muito para ajudar na codificação espírita, que a sua encarnação no passado, uma delas, ele havia sido um sacerdote druida. E como sacerdote druida, o professor Rivaio tinha o nome de Allan Kardec. Esse espírito que se manifestou na casa da senhorita Plemerson e que faz essa revelação para o nosso professor é o espírito Zéfiro, e que fala que ambos haviam estado nessa mesma encarnação e eles eram na realidade druidas. Os druidas foi um povo que viveu exatamente onde é a França. E lá o professor Rivaio se chamava Allan Kardec. Então, a partir do momento que as informações estão tomando corpo e ele está descobrindo, através das respostas dos espíritos, realizado pelo trabalho dos médiuns que lhe auxiliam, ele descobre que aquela obra não pertencia a ele, mas sim aos espíritos que ele estava ajudando, colaborando para codificar aquelas informações. E ele começa a produzir, então, a primeira obra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Financiado apenas com seu dinheiro, mas que não havia nenhum tipo de intermédio de outras pessoas. Os esforços da pesquisa e do próprio desembolso, vão um pouco combalir na sua saúde e no seu vigor. Mas numa reunião, também na casa da senhorita Plaine Maison, o Espírito de Verdade lhe aparece. O Espírito de Verdade é o Espírito que é o responsável pelo grupo de Espíritos que ajudam o professor Rivaio a fazer a codificação. Ele diz o seguinte: você está sendo convidado para esta missão. A sua missão é uma missão que você pode ou não aceitar. Ela não será uma missão fácil. Será uma missão onde lhe custará muito. Vão caluniar você, vão dizer impropérios a seu respeito, vão lhe chamar de fascinador, vão lhe chamar de mentiroso, vão lhe botar abaixo e vão talvez até tentar tirar a sua vida. Mas você não precisa aceitar, se não quiser. Se você aceitar, nós lhe dissemos, nós estaremos sempre ao seu lado, lhe suportando em todos os momentos. Agora, é livre-arbítrio seu aceitar ou não esta missão. Se você não aceitar, outro virá e aceitará. Mas cabe a você decidir. E então, ele resolve aceitar a missão e começa a montar todo esse cabedal de conhecimento que nós conhecemos, repositório de bênçãos, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, além das anotações do nosso querido professor Rivaio, ele não surge do nada. Já havia um grupo de irmãos que ele conheceu, chefiado por um senhor chamado Vitorino Sardou. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Que tinham muitos cadernos com várias anotações de reuniões com médiuns. E quando o professor Rivaio está pensando em desistir, eles lhe entregam os cadernos com as anotações para que ele pudesse seguir adiante com mais informações. E essas informações completadas, ajudadas pelos médiuns, elas não são colocadas de uma maneira qualquer. Elas são colocadas de uma forma muito inteligente. É um livro feito de perguntas e respostas. É um livro que possui comentários, observações. Nós sabemos detidamente quando é a pergunta dos imortais, a pergunta de Kardec, a resposta dos imortais e as observações do nosso querido mestre Lyonnais. Dá para nós sabermos exatamente. É um método científico que ele aplicava dentro da codificação espírita. O espiritismo, se nós formos buscar as suas origens, nós vamos buscar aquelas informações de filosofia que existia naquele positivismo de Auguste Comte. É uma obra que está muito fechada e ela é bem sedimentada naquilo que ele se propôs. Embora ele saiba e tenha tido conhecimento que desde o início não era uma obra sua, por isso que ele resolveu separar o seu nome e colocar as informações que são codificadas por Allan Kardec, para que não pudesse haver nenhum tipo de ganho pessoal e intromissão, colocando que era ele, o professor Rivaio, que estava por trás daquilo. Então, depois de muito trabalhar, numa manhã de sábado, no Palais Royal, em Paris, no dia 18 de abril de 1857, é publicado o Livro dos Espíritos. Aquele Livro dos Espíritos que foi publicado nesta data, 18 de abril de 1857, o qual nós falamos aqui no início, que completará 159 anos daqui a 13 dias, era diferente desse livro que nós conhecemos e que nós folheamos nos dias atuais. O livro que foi publicado nesta data, ele tinha menos perguntas. Se me falha a memória, eram 501 perguntas. Era um formato diferente, um pouco maior. O livro dos Espíritos que nós temos conhecimento hoje é composto de 4 partes, nas partes de perguntas e respostas, e naquela época ele era composto apenas de 3 partes. Hoje nós temos um livro que é composto de 1019 perguntas, embora nós saibamos que são apenas 1018. Não sei se os irmãos já tiveram curiosidade de observar que há na publicação da Federação Espírita Brasileira uma informação na última página do livro, no rodapé, que diz que Allan Kardec meio que se enganou na numeração das perguntas, da 1010 a 1011. Depois, se os irmãos tiverem curiosidade, dê uma olhada na publicação do Livro dos Espíritos de vocês. E essa publicação que nós conhecemos nos dias atuais é uma publicação de 1860, que foi a segunda publicação. É a segunda versão do livro. E a partir do momento que este livro é publicado e é lançado, foram luzes que foram jorradas para a humanidade e que tiveram um papel fundamental para descortinar muitas verdades daquilo que os irmãos tinham curiosidade e dúvidas para poder entender. O Livro dos Espíritos, composto dessas 4 partes, na primeira parte, é uma primeira parte que fala sobre as nossas origens, as origens do mundo. Fala como foram criados os mundos e fala sobre o Criador, sobre Deus, sobre a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É um livro que, posteriormente, em 1868, Allan Kardec lançaria uma obra complementar dessa primeira parte, chamado A Gênese e Seus Milagres e Predições, em 1868. Na segunda parte do livro, nós vamos encontrar um assunto que fala sobre o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita. Como é o mundo espiritual do qual nós viemos, aqui estamos e nós estamos retornando. Fala sobre a questão do que é o espírito, quando é criado o espírito e como se processa a passagem desse mundo invisível para o mundo material e do mundo material para o mundo invisível. É muito interessante essas informações que estão todas lá nessa segunda parte. O nobre mestre lionês, Allan Kardec, viria lançar para um estudo mais aprofundado dessa segunda parte a sua segunda obra, que seria o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi lançado em 1859. Foi a segunda obra da codificação. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos a causa das leis morais. As leis morais, que são leis que, tal qual ensinou Jesus para todos nós. E essas leis, elas estão explicitadas, explodidas, no livro chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o livro de 1863. A última parte, que fala sobre a parte de esperanças e consolações, Allan Kardec dá uma abordagem do que nos espera a respeito da nossa vida quando nós chegarmos lá, das esperanças e consolações. Nos relata a respeito da felicidade nessa quarta parte, a felicidade ao qual todos nós estamos buscando. E viemos aqui e queremos ser apenas felizes. Lá nos fala sobre os relatos dos espíritos que já estão do outro lado e vieram nos relatar a respeito da sua situação. Como eles se encontram do outro lado? se estão felizes e infelizes, se retiraram suas vidas através do suicídio, se estão passando por provações. É o livro O Céu e o Inferno. Allan Kardec nos deixa um legado através dessas obras, dessa codificação, desse Pentateuco que nós chamamos dessa forma. Esses livros são livros que todos nós, espíritas que somos, devemos buscar para o entendimento daquilo que nós viemos, para entender o que nós estamos fazendo aqui. Pois que ele é muito claro naquilo que ele se propõe. Ele não entrega de mão beijada nada do que nós queremos saber. Muito pelo contrário. Como professor emérito dos espíritos, de alta envergadura, Allan Kardec nos deixa refletir sobre tudo aquilo que está ali colocado. É um processo reflexivo para cada um entender, da maneira que quiser, aquilo que está como resposta. Mas abre para nós um horizonte imenso de informações. Lembro que na primeira vez que li a obra, O Livro dos Espíritos, era como se estivesse eu vislumbrando algo que eu sempre perguntei às pessoas e elas sempre tinham muita dificuldade em me responder, dar aquelas respostas. E as respostas não são respostas evasivas, são respostas que nos dão a possibilidade de refletir, raciocinar e encontrar aquilo que nós desejamos. Talvez seja exatamente por isso que a doutrina espírita, ela nos coloca uma fé raciocinada, nos coloca uma fé onde nós podemos dizer que o que nos colocam os benfeitores do mundo maior, não nos colocam e nós vamos acreditar porque simplesmente é o espírito do irmão X, o espírito do Emmanuel ou outro espírito que está dizendo. As respostas, elas nos consolam, elas nos preenchem aqueles vazios que nós temos e que nós sempre buscamos. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu sofro aqui? E é exatamente isso que nós vamos encontrar na codificação espírita. Allan Kardec nos deixa um legado muito especial para que nós possamos hoje estar aqui numa segunda-feira trabalhando, discutindo, refletindo sobre esses ensinamentos que vêm do mundo dos benfeitores espirituais. Esse espírito de verdade não é um espírito qualquer. É um espírito ao qual o próprio Jesus havia, naquela reunião que nós comentamos aqui, dito para os seus discípulos: eu tenho que ir para poder arrumar a casa, mas eu não abandonarei vocês. Eu pedirei ao Pai para que vos envie o Espírito, o Consolador Prometido, o Espírito de Verdade, que vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos ensinei e mais, vos ensinará coisas que eu ainda não posso lhe dizer. Nós hoje já temos consciência que o Consolador Prometido é a nossa doutrina espírita, porque ela nos revela e nos dá com bases irrefutáveis que nós não iniciamos no berço e não terminamos no túmulo. Por mais difícil que seja o momento que nós estejamos passando, nós vamos passar por esse momento e vamos vislumbrar momentos de maior felicidade adiante. Não basta apenas nós sofrermos, o mérito estará como nós passarmos pelas dificuldades. A doutrina espírita, ela nos deixa bases muito sólidas, sedimentadas, para acreditar na reencarnação, que todos nós temos, somos espíritos imortais, que já vivemos muitas vidas e outras vidas iremos viver, e retornaremos, se assim for necessário, para que nós possamos nos depurar. A nossa reforma íntima, a qual é tão comentada dentro das casas espíritas. A reforma íntima que só nós podemos estartar e terminar, quando assim nós aprovermos dentro de nós. O processo de transformação é um processo único e um processo individual de cada um. Na doutrina espírita, nós vamos descobrir o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nos diz que todos nós somos responsáveis por aquilo que nós executamos. Ninguém é culpado daquilo que o cosmo faz. Eu não posso lançar culpa no outro porque eu tomei uma decisão, ainda que seja equivocada. As pessoas sempre colocam que Deus, o Criador, sabe de tudo, vê tudo, e como deixam as pessoas fazerem certas situações completamente equivocadas, erradas. E a gente reitera que isso é uma questão do livre-arbítrio de cada um. O processo do erro, do engano, ele está atrelado a cada um de nós. Porque quando nós nos enganamos, nós vamos sofrer. E a partir do momento que quando nós sofremos, nós refletimos naquela dor que estamos passando. E aí, é aquele mesmo sentido, quando uma criança coloca o dedo na tomada e toma um choque. Se nós nos condicionarmos que aquele equívoco que nós fizemos nos faz sofrer, sentir dor, nós não vamos querer mais passar por aquilo. E aí aprendemos, ainda que seja dessa situação. Nós descobrimos, através da doutrina espírita, que nós temos um Criador que é misericordioso, amantíssimo e que ama todos nós, indistintamente. Mas aquele assassino, aquele covarde, aquele sequestrador, todos somos filhos do mesmo Pai. Alguns estão em escalas diferentes de desenvolvimento espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, existe a escala espírita, composto de três ordens. E a terceira ordem, que é onde a maioria de nós está, é composta de seis classes. E todos nós, para passar de uma classe para outra, ou de uma ordem para outra, vai depender de cada um qual será o nosso movimento. Se ele será mais rápido, mais lento, ou se ficaremos no mesmo lugar. Depende de cada um. É uma questão de livre-arbítrio. Descobrimos na doutrina espírita que a alma sobrevive. Nós não morremos. Quem queria se suicidar vai descobrir que não morre, mesmo se equivocando, retirando uma encarnação. E que cada encarnação que nós temos é uma bênção que nós ganhamos por merecimento do Criador. E como tal, deve ser bem conduzida para que nós possamos chegar no plano espiritual satisfeitos com aquilo que nós fizemos. Ou se não fizemos, mas pelo menos nós tentamos, para que nós possamos ganhar méritos de uma próxima encarnação um pouco melhor do que aquilo que nós fomos até agora. A sobrevivência do espírito, ele é fato. Nós descobrimos que a doutrina espírita é que nós temos uma pluralidade de mundos. Nós não vamos apenas encarnar neste mundo. Dependerá das nossas condições, do mundo ao qual nós iremos reencarnar. Dependerá das nossas condições vibratórias. O processo de reencarnação está atrelado às nossas condições de vibração. Se estou encarnado hoje na Terra, é porque minha vibração está associada a esse mundo. Se um dia estivermos com uma vibração melhor, estivermos com uma vibração mais elevada, com certeza encarnaremos em outros lugares. em mundos mais adiantados, em mundos mais felizes, onde poderemos ajudar a todos aqueles que estão atrás. A tarefa daquele espírito que chega a espírito puro, Jesus é o exemplo mais claro que nós temos, não é de ficar no osso, não é de ficar se deleitando daquilo que conseguiu. Muito pelo contrário, a sua satisfação está, ele se compraz em ajudar os irmãos que estão mais afastados dessa elevação. Os espíritos puros, os espíritos elevados, eles vão buscar e descem a terra aqui, como nós já falamos, como já colocou nosso irmão, o espírito Humberto de Campos, descer as linhas da terra de macacão e mangas arregaçadas para o trabalho. É assim que eles vêm, é assim que eles buscam para que poder chegar aqui e auxiliar. É desta forma que eles se comprazem a sua felicidade. É com mais trabalho. É a confirmação daquela sentença de Jesus quando ele nos disse: eu trabalho e o meu Pai também. Continua trabalhando aonde está. A nossa terra, o nosso mundo, esse mundo que nós vivemos, na situação que nós nos encontramos hoje, muitos de nós acreditam que estamos largados. O planeta Terra está nesse quadrante, nessa galáxia, simplesmente jogado, e não é dessa forma. Os benfeitores do mundo maior nos dizem que aqui no nosso país há um espírito protetor, Ismael. E esse espírito é o responsável por tudo aquilo que ocorre no nosso país. E o nosso orbe, ele é dirigido pelo carpinteiro. É ele que comanda esta nau e é ele que está guiando os nossos passos para onde nós vamos. Nós não estamos largados, como ele mesmo nos disse naquela reunião. Eu não perderei uma só de minhas ovelhas. Significa a misericórdia e o amor. Jesus é para nós, os espíritas. Jesus não é Deus. Jesus, nós já temos entendimento que nos esclarece a doutrina espírita, que é um espírito que galgou todo esse aperfeiçoamento que nós estamos galgando e ainda não temos condição de chegar, mas que vamos chegar. E Jesus exemplificou para todos nós que aquilo que ele fez, nós também podemos fazer. Para nós, Jesus, nós os espíritas, Jesus é um espírito iluminado, é o nosso governador, como nos afirma a questão 625 de Livro dos Espíritos, ao qual nós devemos buscar como nosso exemplo maior. É um irmão nosso, amantíssimo, amoroso, e que esteve aqui e continua velando por nós. Um dia, nós também chegaremos a essa purificação, seremos espíritos puros, mas há necessidade de iniciarmos essa jornada, passo a passo, para poder nós chegarmos a esse momento. Enfim, meus irmãos, a doutrina espírita, ela nos dá uma base muito sólida do que nós somos hoje. Ela nos dá explicações de como nós devemos buscar as nossas felicidades. Ela nos explica e nos deixa mais do que claro que não são os bens materiais, os bens efêmeros, passageiros, que nós devemos buscar aqui, mas sim os verdadeiros valores, tal qual os espíritos abnegados, como Jesus, já nos exemplificaram. Francisco de Assis, Francisco de Paula, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, todos os espíritos elevados e que nos deixaram exemplos de amor, de bondade, de fraternidade, ressaltando que a felicidade nossa não se detém em nós termos, buscarmos nada material, Muito pelo contrário, engana-se o companheiro que pensa dessa forma. Quando nós nos despojarmos desse escafandro que nós carregamos, chamado corpo, nós deixaremos tudo aqui. Partiremos apenas com o que nós nos aperfeiçoamos durante a nossa existência. E o que nós nos aperfeiçoamos em nossas existências são os valores de verdade, os valores de virtudes, os valores de cultura, tudo aquilo que nós aqui aprendemos e melhoramos. A doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora e nos deixa cada vez mais cientes que todos nós, como está lá no Livro dos Espíritos, do átomo até o arcanjo, temos uma grande jornada pela frente. Mas essa jornada, ela pode ser encurtada, dependendo do que nós vamos fazer das nossas encarnações. Para essa jornada ser encurtada, nós precisamos de uma bússola. E essa bússola chama-se Jesus. A vivência do seu Evangelho é a bússola que nós precisamos para encurtar esse caminho e ele não ficar cada vez maior. Que ele possa nos amparar e nos beneficiar sempre, pois que ele sempre está ao nosso lado. Que assim seja.